Alfa, visual com campo. 19 Alfa, chama Torre 1895. Torre 1895, 19 Alfa. Autorizado na final da 10, visual 3198. 3198, completa Torre 1895. 1895, 3198. Voadora Gol 1923. Gol 1983, chama o Centro Recife em 1251. 251. Autorizado direto final, encontrar na curta o trem Batalha de Fábrica, Unia Nova Emeralda. ADLS, reporte estabilizado. Eco November, mantendo reporte estabilizado, 1713. Eco Zulu November, controle. Eco Zulu November está no espaço aéreo Golf. E... mantendo 1 no mil pés, não recebo no radar, nem modo Alfa, nem modo Charlie. Aproximando para a Sinop 7, tráfego pequeno, forte, baixa performance, não interfere na aproximação. Checa o trem, 100 graus, 1-4, nosso pouso autorizado. Gente, de pouso 1-0, sente o tráfego, baixou e travou, 3-1-1. Então, o Eco Zulu November é transporte de enfermos, confirme. Trip 5595, formação quilo correta, ajuste 1013, pronto, cópia? Autorizado, Salvador, Ilhéus, plano Yankee, inicialmente 1140, em coral modifica para o 065 e prossegue visual para destino, aerovia Golf 677, subida a coral. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 0263 e o controle de Salvador 120.8. Autorizado, missão 1-4-0 para guia do caminhão. A senha coral foi modificada 065, via Golf 677, saída coral, decolando da 10 com curva à direita após 0263 no transponder 120.8, sequência do controle. Correto, Trip 5595, chama pronto para pushback, acionamento. Chamará o Trip 5595. Paulo, confia, gol 1-2-0, chama pronto, chama pronto. Gol 1-2-0, quilo correto, pronto, cópia. Autorizado, Salvador Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 390. Saída é Puca, transição Caju. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5516 e o controle Salvador 120.8. Porta rotatória. Correto, chama pronto, gol 1-2-0. Paulo Salvador, TAM 3198, livrou. TAM 3198, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3198. 1-7-3-8, estabilizou? Estabilizou, 1-7-3-8. 7-3-8, completo com a torre, 1-8-9-5. 8-9-5, 1-7-3-8. Basta Juliette, tá preso na rede. Juliette, portão 03, tá 3198. Juliette, 03, 3198. 1-7-3-8, continua a aproximação, reporte e baixar travado, pista 10. Já embaixo travado, vamos, 7-3-8. Talvez receba à esquerda a indicação de tráfego, pequeno forte, César 150. Performance bastante baixa, não será tráfego para a sua aproximação. O vento alinhado, 100 graus, 14 nós, pista 10, pouso autorizado. Repouso não, 90, vamos, 7-3-8. Índia, November Alpha, Solo 07, backtrack, parte 4, autorizado, táxi. Lúvito, direto Babacena, pós-direto Rio. Rio de voo 360, saída Tael, Leda, após Leda, Bridge. Decola da pista 10, com a primeira curva direita. Transponder 5520 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, Rio de voo 360, vetor do voo 10, exato, Lúvito, Babacena, Rio. Decola da pista 10, cara curva direita, saída da El, após Lida, direto Bridge. Aciona 5520, controle Salvador 10080. Azul 4207, posição 11. Correto, azul 4207, aposto pronto para push back estacionamento. Reportarado. Autorizado. Seria estacional, Indy November Alpha. Bravo, Kilo Whisky, o tráfico avistado, vento 1-0-0 graus, 15 nós, pista no 7, pouso, autorizado por isso. Voo no 738, solos 1-0, direita via Foxtrot, 1-2-1-9. Lona 738, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Já avisou o Apolo 7, o Whisky está uniforme. Whisky, acho que é uniforme, Torre 1-895. Obrigado. Bom dia, Whisky, acho que é uniforme. Nosso uniforme na presente, final no 7, frisado, é posto na curta, checado de fato. Uniforme. Cezinha? Fala, Maria. Tá assumido, pô. É, rapaz, tudo bem? Tudo beleza, tudo na perfeita desordem. Isso aí, um grande abraço, prazer. Valeu, bom pouso aí. Pá, Tango, Bravo, Kilo, ou isso, Kilo. 1-2, o solo 180, o pátio 4, é pote, pista livre. Para ataque 35595. Eu vejo que o Alfa Papai Juliette, só na identificação, desce para 4.7, sem negar no 0 no 3, na chegada ponta. Alfa Papai Juliette, vai pousar visual? Então prossegue na chegada e mais à frente será vetorado. Até mais, até a próxima. Que o uniforme checado de fábrica 100 graus, 1-4, nós, pouso autorizado, e uniforme bom, tá. Romeo Alfa, Papai Juliette, informação que o uniforme parte se encontra a pista que decola. Gol 738, Juliette, portão 05. Mati, o Alfa Papai Juliette apenas confirmando o plano de voo para São Paulo? São José com oportunidade em São Paulo, obrigado. Mati, eu tenho um plano aqui no 280, porém a rota encontra-se, a rota está errada, ok? Ele está como se fosse para o Rio de Janeiro Santos Dumont. Mati, vou entrar em contato com o Salaiet para retransmitir o novo plano, ok? Muito obrigado. informa, solo sul no meio, direita, estaciona Air Staff, requesta livre. Abraço aí, Cezinha. Solo Salvador, VP 5595, 59 a bordo, 59, 5 horas de autonomia, alterna Porto Seguro, está pronto para táxi. VP 5595, autorizado táxi a Pátio e Índia. No ponto de chegada, piscina 0, torre 1, no 2, decimal 95, ajustando 1013, trip 5595. Autorizado via Pátio Índia para o ponto de esperada 1-0, onde chamará 1895 para descer da torre recente, ajuste padrão TP 5595. Do 050, chegada Mari. Equipe 5595, permaneça com o controle. Após decolagem, restrito nível 070 para liberação do controle. Ok, após decolagem, restrito 070 para liberação do controle. 5595, autorizado a linha N com a assistão no 0, vento 100 graus, 13. Se quiser decolar na 0, 5. Azul 4082, está autorizado, porém é o número 2. Para aproximação, se necessário, irá ser vetorado. Azul 082, reduza para 250 nós. 5595, decolado 21, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, 5595. Controle, Salvador, bom dia, 35595, decolou, cruzando 200 pés, restrito 070, na sua escuta, saída Coral. 35595, direto Coral está presente, sobe para o 140, sem restrições. Direto Coral, acendendo 140, livre restrições, 35595. Sossego Alfa, Papai Juliette. Negativo, eu tenho um plano aqui que o senhor quer para o Rio de Janeiro, porém nós só recebemos CHG e não chegou o plano ainda. Então eu vou confirmar com o centro, saber se o centro recebeu o plano do senhor, essa modificação, que aguarde para copiar, o senhor já está em algum pátio ou está com controle ainda? Estimativo, vou confirmar com o centro e o senhor chegando aqui eu pago a cópia, ok? Tem condições de manter até a dona? Tenha 245 até a dona, Alfa Papai Juliette, desce para 2000 pés, que é negar 10 no 3, está autorizado ILS, posso estabilizar. Pediu vetores para 17. Ah, gente. Então, curva à esquerda agora na proa 180 e reporta visual para mudança de regra. Esquerda 180, reportará visual. Desce até 2000 pés, Alfa Papai Juliette, e reporta visual com o campo para a mudança de regras. Sim, de 2000 reportará. Salvador Azul 4207, 103 a bordo, entrada na Campinas, autonomia 0340, para o carro. Azul 4207, copiado, apenas uma restrição na decolagem, está pronto para cópia? Pronto, cópia 4207. Ok, restrito no nível de voo 070 por 20 milhas, aguardando liberação do controle, ok? Gente, você estava na saída 070 por 20 milhas, o Azul 4207. Ok, três ataques à direita via Índia, no ponto de espera Pristina 014, 1-1-1-8-9-5, ajuste padrão, azul 4207, boa viagem. Autorizado, ataque à direita via Índia, ponto espera 0-0, chama a torre, 1-1-8-9-5, ajuste padrão, 4207, uma boa tarde. Salvador, Papá Romeu, Alfa, Papá Juliette, senhor, Alfa Papai Juliette, modifica as regras de presente. Afirma. Alfa Papai Juliette, modificado 1326, desce para 1500 pés e chama a torre 11895. 1500 pés, 11895, graças a Deus. Azul 4082, desce para 2000 pés, QNH 1003, autorizado ILS, reporte estabilizado. Teste 2000 pés, ajustado 1013, azul 4082. Autoridade de decolagem da 10, azul 4287, após decolagem entre esse nível 070. Azul 4101. Torre Salvador, Papá Romeu, Alfa, Papá Juliette, final normal da 17. Tá de cópia. Romeu, Alfa, Papá Juliette. Alfa, Papá Juliette, avistado um check-train, livre pouso, pistão no 7, vento 090 graus, 139. Livre pouso, Alfa, Papá Juliette, vai baixar e travar. Autorizado Salvador Galeão via Pesulo 1-0, SMAP após DCT Lúvito, DCT Barbacena após DCT Toquim, nível de voo 360, saída Tael, Leda, após Leda Bridge, decola da pista 1-0 com a primeira curva à direita, transponder 5527 e controle Salvador 1-2-0, 2-8. Galeão aprovado, fica sem medo de volta, é o nome do Zé, mas ainda dá é o Lisa, Lisa Prima, que é Fábio Rogério, que é Smart, Smart Lovito, direto para Barbacena, direto Smart Lovito, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, Barbacena, Toquim. Afirmativo, Apelulu 1-0, Smart, Lúvito, Barbacena, Toquim. Correto, chame pronto, tá 39 no Tancho afirmado, tá pronto agora? Afirmativo, pronto a push. Gente, já foi autorizado o Boeing da Gol no 08 e o pushback do 62 interfere, e após o início do táxi o tráfego será autorizado, ok? Copiado, então quando vai aguardar ou sua autorização ou já estaria autorizado após passagem? Você está autorizado após a passagem do Boeing da Gua Calda, em coordenação equipe de solo, vai efetuar o pushback e chama para o táxi. Muito obrigado, então vai iniciar após a passagem do Gol na reta 4, obrigado. 319. Alô, Gol 1260, táxi 169, 2h39, Natal. Autorizado táxi via Pátio Principal Índia, ponto de espera Pistino 0, Torre 1-1-1-8-1-9-5, ajustando 1013, Gol 260. Principal Índia, ponto de espera 1285, bom dia. O Golan 260 apenas tem uma restrição de voo, ponto cópia. Está restrito no nível de voo 070 por 20 milhas, ok? Após decolagem, aguardando de...